braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços. Descanso, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. Em teus braços. só tu tens palavra de vida.